Podemos começar? Todo mundo me ouve? Podemos começar? Ah, que ótimo. Então tá bom. Agora deixa eu só fazer uma outra gravação aqui, só um instantinho. Microfone, gravar. Só um instantinho que eu tô apertando o negócio aqui pra gravar. Deu, tá gravando então. Bem, esse livro, vocês que escolheram pela internet, acho que teve uns 88 votos para esse livro e dos outros ficaram meio que com bem menos votos, né? Esse livro ele não, não é mais publicado, foi uma edição da Jorge Zahar com patrocínio do Boticário. E foi escrito por uma equipe de antropólogos, a Constance Clayson, o David Holmes e o Anthony Sinnott. E, na verdade, esse livro ele foi uma pesquisa, um capítulo, uma extensa pesquisa que esse grupo acabou empreendendo nos anos de 1988 a 1990, para estudar os órgãos, os sentidos dentro do que eles chamam na antropologia de estudos transculturais, ou seja, eles pegam uma vasta quantidade de culturas e aí verificam várias coisas nessas culturas e começa a comparar para tirar alguns insights, né? O livro ainda existe em inglês, é um best-seller dentro da Amazon. Ali eu consultei no dia 15 de fevereiro, o preço na Amazon estava R$ 99,19. Se vocês clicarem em cima, vocês vão lá para a Amazon para ver se ainda está esse preço, né? E tem para Kindle, então você abaixa rapidinho para o teu computador para ler. Só que só tem inglês. E aí, quem preferir na Livraria Cultura, estava basicamente o mesmo preço no dia 31 de janeiro, R$ 99,19, tá? Mas ou então tem que dar uma procurada na estante virtual. A Marianne colocou no Facebook da Casa Mai alguns links para o estante virtual e também para o Livronauta. Vocês devem conseguir achar esse exemplar usado. Ok? Eu imagino, imagina de 600, de 60, R$ 300, que loucura, né? Quem lê inglês, acho que vale a pena comprar inglês, porque daí já começa a ler em casa. Então, como eu estava falando para vocês, o livro nasceu desse projeto, a que eu falei para vocês, né? Aqui está o link do projeto, que foi um estudo comparativo da influência da cultura em relação aos órgãos do sentido. É uma pesquisa que foi custeada pela Universidade Concórdia, em Montreal, no Canadá, mas também teve financiamento do Olfactory Research Fund, que é aquele fundo para pesquisas no olfato da The Fragrance Foundation, que hoje virou The Sense of Smell Institute. E a coisa mais importante com relação a esse estudo é que os antropólogos quiseram questionar algumas hipóteses, principalmente aquela de que a linguagem determina como o mundo é percebido pelos sentidos. O que está por trás disso? Se nós não conseguimos definir o cheiro, se para nós é tão difícil falar a respeito do cheiro, principalmente comparativamente à maneira como a gente consegue falar sobre as cores, sobre os sabores, seria porque o cheiro não é importante? E a maneira como a gente fala do cheiro determina como a gente tem essa experiência dentro das nossas vidas? Então, essa era a hipótese que eles gostariam de ter, de testar, né? E o objetivo foi criar uma visão abrangente de como que a organização do sensório, no caso desse capítulo do olfato, pode variar culturalmente, né? E uma coisa eles mais ou menos concordavam, porque esses estudos transculturais vêm sendo feitos há muito tempo, de que os órgãos dos sentidos eles são ordenados de uma maneira mais hierárquica do que de uma maneira igualitária. Ou seja, tudo que a gente capta pelos nossos sentidos, é claro que tem a captação orgânica, fisiológica do que nos cerca, mas a maneira como a gente avalia isso, as coisas nas quais a gente presta atenção ao nosso redor, estão relacionadas com as relações de poder, as relações de gênero que existem dentro de uma sociedade. E para esse projeto, eles acabaram chamando também um cara que era especialista em estudo das religiões, história das religiões. Chamaram também um psicólogo, porque eles entenderam que para falar do olfato, não daria apenas para fazer um estudo antropológico, você necessariamente deveria entrar com alguma parte fisiológica também. E publicaram esses estudos no final da década de 90 do século passado. E esse capítulo, especialmente, do aroma foi publicado em 1994. Então, o que acontece é que de lá para cá muita coisa modificou sobre como a gente entende que o olfato funciona. Várias dessas tribos que eles estudaram, possivelmente hoje já estão num risco de extinção muito maior do que estavam há 20 anos, 30 anos atrás, quando o estudo começou. Mas ainda assim, as experiências que eles trazem são experiências muito válidas, principalmente até o estudo da modernidade. A partir do momento que eles começam a estudar o papel do olfato no mundo atual, e aí nós estamos falando de 1994, muita coisa já mudou. Vocês vão verificar, eles falam bastante sobre o uso de perfumes por parte de homens, que era um tabu nos anos 90, e hoje em dia é uma coisa consolidada e ninguém mais questiona se o homem pode ou não pode estar utilizando perfume. Então, a última parte do livro realmente é uma parte que precisaria ser reeditada, contextualizada para o século XXI. Ok? Vou passar o slide. Bem, então, a primeira coisa que eles trazem no livro para a gente é que o olfato é bastante poderoso, nós sabemos, porque ele afeta tanto o nível psicológico, quanto fisiológico, quanto social do ser humano, né? Via de regra, a gente só percebe o quanto que o olfato é importante nas nossas vidas quando esse olfato é perdido. A anosmia, embora seja uma doença conhecida, ainda é uma doença rara. Uma doença que, se não for congênita, via de regra, ela é causada por traumatismos cranianos, e eventualmente, mas de uma maneira muito rara, por gripes e resfriados muito fortes, né? Talvez a pessoa anosmática mais conhecida do século XX seja a Helen Keller, que foi uma menina que aos 9 anos de idade, por conta de ter tido, eu não me lembro exatamente que doença que ela teve, mas ela ficou com febre alta durante umas 3 semanas, no começo do século passado, né? E aí ela acabou se tornando cega e acabou se tornando também deficiente, como é que chama? Quando perde a fala? Muda. E aí o que aconteceu é que ela começou a desenvolver, ela recebeu uma tutora que ensinou para ela a linguagem dos sinais, e depois da linguagem dos sinais ela acabou aprendendo a linguagem inglesa, né? Se tornou fluente no inglês, mas ela acabou desenvolvendo um sentido do olfato absolutamente assustador, né? Então ela é de todas as pessoas, figuras, personalidades que se conhecem no mundo, foi a que talvez tivesse, fora os perfumistas, talvez a que tivesse o sentido do olfato mais eloquente entre todos. E isso dentro de circunstâncias muito especiais de vida dela. E quando você é uma pessoa que tem olfato, ou seja, não sofre de anosmia, mas ouve os relatos da Helen Keller sobre o olfato dela, você fica se achando uma pessoa sem olfato nenhum, porque ela absolutamente conseguia perceber cheiros que estavam vindo, sendo carregados pelo vento, em alguns metros de distância, né? Existem algumas pessoas que questionam o fato da Helen Keller ter tido um olfato tão avantajado assim. Uma dessas pessoas é o Avery Gilbert, que eu não sei se vocês conhecem, porque ele escreveu um livro que se chama What the Nose Knows, O que o Olfato Sabe. E ele questiona um pouco essa grande capacidade da Helen Keller, dizendo que é apenas uma questão de hábito. Então, ela desde pequena se educou para prestar atenção no cheiro, e qualquer pessoa que fizesse isso possivelmente teria o mesmo nível de percepção que ela, e não apenas pelo fato dela ser uma deficiente auditiva e visual, né? E pelos achados desses grupos de antropólogos, a gente pode imaginar que talvez o Avery Gilbert tenha algum tipo de razão, porque nessas tribos que eles estudaram, o sentido do olfato é extremamente bem desenvolvido e nos faz realmente questionar se é uma unanimidade que apenas pelo fato de você ter um deficiente visual, o olfato automaticamente já se desenvolve. O Avery também traz pelo menos umas duas pesquisas que mostram que numa distinção de odores com um grupo de deficientes visuais e outros grupos que têm a visão normal, não existe nenhuma diferenciação entre percepção de cheiros. Então, é um assunto bastante polêmico, né? Mas, de qualquer maneira, nós que somos pobres mortais, quando a gente fica resfriado, tudo fica ruim, né? Deixa eu colocar aqui o nome do livro para vocês. Acabou de ser reeditado, então vocês encontram na Amazon esse livro. What the Nose Knows. Ai, Cassio, deixa eu ver. Aqui, deixa eu escrever o nome do cara. Então, a nós, pobres coitados, quando a gente perde o olfato, numa gripe, a gente fica sem vontade de comer, as comidas todas parecem iguais, e isso é um décimo do que seria a vida de uma pessoa anosmica, ou anosmática, não sei como é que fala. Realmente, pessoas que têm estado de anosmia costumam relatar depressões profundas, e acaba sendo uma doença bastante grave, que tira muito a felicidade de uma pessoa de viver, né? E sendo os odores tão importantes para a nossa vida, capazes de provocar fortes reações emocionais, a gente deveria estar se perguntando, né? Será que a gente não sabe nem a metade do que o olfato é capaz de fazer para a gente, né? Hoje em dia as pesquisas já estão um pouco mais avançadas. As pessoas às vezes acham que não sentem cheiro, mas essas pesquisas estão provando que, pelo contrário, nós somos capazes de sentir o cheiro. O que a gente não tem apenas é a associação dessa experiência olfativa com algum tipo de palavra para etiquetar essa experiência olfativa que nós temos, né? Então, mesmo que nós não estejamos etiquetando as experiências olfativas que nós temos no dia a dia, elas estão existindo. E uma dessas pesquisas citadas no livro, eles colocaram cônjuges para sentir, para identificar o odor do companheiro, simplesmente sentindo o cheiro da camiseta, e absolutamente todo mundo conseguiu identificar o cheiro, né? Então, mesmo as pessoas, quando não têm consciência do que estão cheirando, no momento em que elas são solicitadas a identificar aquele cheiro, elas conseguiriam, né? E isso é bastante interessante. Recentemente, deixa eu ver quem que fez. Puxa vida, chama Neck My Smell. Smell My Neck. Procurem assim no YouTube, Smell My Neck. Eu não me lembro quem que fez. Foi uma loja dos Estados Unidos. Fez uma série de vídeos no YouTube em que as pessoas ficavam vendadas e tinham que descrever a pessoa através do cheiro. Não do cheiro corporal, do perfume que ela estivesse usando. E identificar o companheiro sem que ele estivesse usando o seu perfume de fato, né? Então, é interessante, não tem nenhuma pretensão científica essa série do YouTube, mas é legal só para vocês verem como que as pessoas... É muito divertido, porque as pessoas, na hora que descobrem que elas estão cheirando o perfume do namorado num sujeito que não é o namorado, as reações são muito interessantes, né? Mas para mostrar que a gente acha que não sabe falar sobre o cheiro, mas na verdade a gente sabe. Nessa série Smell My Neck, que tem no YouTube, é interessante porque eles pegam alguns perfumes que são icônicos, borrifam nas pessoas e pedem, a pessoa está com os olhos vendados, cheira o pescoço do fulano, e aí pede para o fulano ser descrito. E a maneira como a pessoa descreve aquele fulano, frequentemente condiz com a propaganda, com a atmosfera daquele perfume que foi colocado no pescoço. Então, a gente sabe o que está acontecendo, né? Então, eu estava comentando sobre essas pesquisas todas, que elas são feitas, a reação das pessoas quando cheira o pescoço do outro, né? Vou passar agora o slide. Então, apesar da importância que os olhos, que o olfato tem na nossa vida, o cheiro, principalmente no Ocidente, na cultura que tem origem na Europa e tudo mais, é um órgão no sentido desconhecido. A gente sempre acaba comparando o faro animal com o faro humano. Embora a gente seja capaz de reconhecer milhares de cheiros, e mais recentemente foi feita uma pesquisa, diz que nós temos capacidade de reconhecer pelo menos 1 trilhão de odores diferentes, talvez pelo fato de que a gente não se dê conta do universo de cheiros ao nosso redor, a gente não consegue sequer percebê-los. Embora nós consigamos perceber cheiros em quantidades infinitesimalmente pequenas, né? E nas línguas europeias, quando a gente vai falar de cheiro, a gente sempre acaba utilizando metáforas. Então, um cheiro, ele tem cheiro normalmente da coisa que está emanando aquelas moléculas odoríferas. Por exemplo, banana tem cheiro de banana. Ou então a gente vai descrever os nossos cheiros apelando para as outras sensações que vêm dos órgãos do sentido, principalmente do paladar. Porque o paladar, ele é pelo menos 50% cheiro. E o restante são os sabores que as nossas papilas gustativas são capazes de perceber na língua, né? E uma outra dificuldade que a gente tem também para falar sobre o cheiro é que o cheiro, ele não consegue ser registrado. Não existe nenhum processo eficaz de registrar, de captar as fragrâncias, por mais que hoje em dia exista a tecnologia que talvez alguns de vocês conheçam do Headscape, que você coloca como se fosse um tubo em cima do troço do você quer captar o cheiro. E aí, isso armazena o cheiro e você leva para um cromatógrafo gasoso para poder analisar quais são as moléculas. Ainda assim, não é um método muito eficaz, embora seja bastante avançado, e a gente não consegue armazenar um cheiro por grandes tempos, né? O cheiro, a natureza dele é uma natureza efêmera. Por isso que é tão difícil de estar estudando o cheiro. E, então, a gente tem que acabar contando com as nossas descrições metafóricas, com o que a gente se lembra. Isso impõe diversos desafios para os cientistas, né? Vou mudar o slide agora. Bem, então, algumas perguntas precisam ser respondidas. O olfato seria um ou dois sentidos, né? Por que se faz essa pergunta? Porque a gente sabe que existe um órgão atrofiado nos humanos, mas bastante presente nos animais, que é o órgão vomeronasal, com o qual se capta os feromônios, que são substâncias químicas que são captadas pelos animais, mas que são transportadas pelo ar. Então, todos vocês já estão familiarizados com esse nome, né? Outra pergunta que precisa ser respondida é se o nariz é a única parte do corpo afetada pelos odores. Diversas pesquisas atuais estão dizendo para a gente que não, que o corpo inteiro nosso seria capaz de responder a moléculas aromáticas. E como os cheiros podem ser medidos de forma objetiva, se é que existe uma maneira de se medir objetivamente uma coisa que é tão efêmera, tão fugaz, né? O olfato, ele não é um fenômeno simplesmente biológico, como a gente pode imaginar, já que ele afeta o nosso psiquismo e é captado por uma área do nosso cérebro que é chamada de sistema límbico. Então, ele é um fenômeno psicológico também. E quando a gente entra no mundo do fenômeno psicológico, a gente está falando em fenômeno cultural. Por consequência, o olfato, a experiência olfativa nossa, ela sempre vai ser mediada pelo social, pelo histórico, pelas relações que se fazem entre as pessoas naquele ambiente, né? Essa foto eu só coloquei para vocês daquela famosa pesquisa do The Sense of Smell Institute, que a mulherada ficava, as pesquisadoras, na verdade, ficavam cheirando a axila dos homens para poder desenvolver um desodorante que tivesse cheiro de homem, mas não a parte ruim desse cheiro, né? Essa figurinha é mais para vocês descontraírem. Deixa eu ver quantas pessoas que entraram na sala. 48, então tem metade que não deve ter conseguido se conectar, né? Paciência. Tudo bem até agora, gente? Posso continuar? Bem, uma coisa óbvia que a gente apreende depois que a gente lê esse livro é que o olfato, ele acabou sendo desprezado do final do século XIX para o começo do século XX para frente. Até então, o olfato, ele era um órgão do sentido extremamente presente dentro da cultura humana, né? A partir do momento que surgiram as teorias evolucionistas do Darwin e veio também toda a teoria da psicanálise de Freud, isso bem fortemente no Ocidente, no século XVII até o século XIX, o olfato começou a deixar de ser o órgão da ciência e o órgão com o qual a gente apreende a experiência do mundo para dar lugar à visão, que se tornou por excelência o sentido da ciência e o sentido preferencial para nós conhecermos e interagirmos com o mundo, né? A visão se tornou o sentido da razão e o sentido da civilização. Freud chegou a dizer nos seus estudos de que o olfato era coisa de gente pervertida, de gente lunática, dos selvagens, né? Então, imagina, o mundo inteiro tendo contato com tribos que estavam isoladas da civilização e perceberam como essas tribos utilizavam o olfato nas suas experiências do dia a dia. Então, o olfato era coisa de selvagem, né? Uma coisa muito engraçada que esse Avery Gilbert fala num seminário que ele foi convidado é que é claro que o Freud desprezava o olfato, né? Isso é uma coisa que a gente não deveria nem ficar surpreso, porque é quase evidente por si próprio. Porque o cara cheirava cocaína, então o nariz dele era inteiro destruído por dentro. Fumava que nem um condenado esse charuto. Então é claro que o olfato para ele não tinha importância. Ele dizer que o olfato é um sentido menos importante, o que ele estava fazendo era simplesmente uma projeção, né? Então, é muito engraçado isso que o Avery fala sobre o Freud. Mas, voltando aqui, o modelo olfativo da sociedade é um modelo que ele deixou de ter importância justamente pela preponderância da visão, sobretudo como o órgão da ciência, né? A maneira como a gente conhece o mundo, né? Além do que, a visão ele oferece uma experiência do mundo que é uma experiência linear, é uma experiência mais moderna, né? E o olfato oferece uma visão de mundo que é uma visão mais privativa, mais particular, pessoal, e evidentemente que isso vai contra o avanço da civilização, tal como a gente conhece ela a partir do século XX, né? Eu vou passar o slide. Bem, a primeira parte do livro vai falar sobre os aromas na antiguidade. É uma parte bastante interessante a respeito de história do olfato e das matérias aromáticas. Essa pesquisa dos antropólogos foi feita principalmente com base em textos antigos, como, por exemplo, essa citação de Plínio Velho, do século I d.C., que ele fala que o prazer do perfume está entre os mais elegantes e também entre as mais respeitáveis satisfações da vida. Os aromas da antiguidade, eles eram importados do que se chamava Arábia Félix, ou seja, Arábia Feliz. Se acreditava que todas as especiarias importantes vinham dessa região do mundo árabe. E era uma sociedade fortemente perfumada, fortemente odorizada, principalmente porque na antiguidade se fazia uma associação muito forte dos aromas florais com os aromas dos deuses e, portanto, com um estado de eternidade, que é a própria condição dos deuses da antiga Grécia e da antiga Roma, né? Aqui eu coloquei para vocês só alguns nomes de perfumes utilizados nessa época que os pesquisadores do livro trazem. No caso do Suzino, Lírios, Óleo de Noz, Berrem, não sei que noz é essa, Tifá Doce, Mel, Canela, Safrão e Mirra. O Megalho, que quem fez foi o romano Megalos, então tinha Bálsamo, esses outros nomes que a gente não conhece, Cássia, Resina e o Caife ou Kifi, que é uma mistura de 16 ingredientes. E talvez vocês até conheçam a Marianne por conta do Facebook, que é uma perfumista botânica que tem feito o Kaif e tem ensinado os alunos também a fazerem esse Kaif e queimarem esse incenso, né? É um cheiro muito agradável, eu já tive a oportunidade de estar sentindo. Bem, e aí na antiguidade, uma coisa que era bastante evidente é que as cidades elas eram demarcadas pelos cheiros que as pessoas sentiam. Então, é como se você pudesse andar pela cidade, saber onde você se localiza, pelo aroma que aquela região está evaporando. Mais ou menos como hoje a gente tem as áreas, você vai para São Paulo, você tem a região atacadista, a região cerealista, a região de artigos eletrônicos, a região de moda, a região de decoração. Então, é mais ou menos como se na antiguidade essas regiões não fossem delimitadas pelo comércio, mas na verdade era. Só que cada comércio tinha o seu cheiro específico. Então, você tinha a região onde se fazia dos curtumes, dos abatedouros, das termas e por aí afora. E o cheiro era uma coisa tão buscada na antiguidade que mesmo a massa com que se fazia as casas, o reboco, tudo isso era perfumado. O templo de Minerva, na cidade de Íris, a argamassa foi preparada com leite e açafrão, né? E eles falam da experiência mais marcante aromática da antiguidade, que eram as termas romanas. Aqui está um desenho que eu achei para vocês. Então, as termas elas consistiam dessas quatro estações. Você tinha a estação do sudatório, que era a seção onde a pessoa transpirava. Depois o tepidarium, que era um banho morno. Aí depois o pessoal ia para o frigidarium, né, que é uma piscina fria. E no final das contas ia para a sala de ungüentos, que era um quitarium, para poder sair limpinho, cheiroso, perfumado e tudo mais. Né? Tudo bem até aqui? Uma coisa curiosa que eles trazem no livro, Teofrasto, que era um botânico grego, ele ensinava as pessoas a tirarem partido do aroma da rosa. Então, eles disseram que se você quisesse encantar suas visitas, você deveria mostrar, em primeiro lugar, o aroma da rosa, porque o aroma da rosa deixaria todo mundo inebriado. E, por outro lado, se você quisesse vender outros tipos de perfume, se você trabalhasse nesse meio, o único perfume que você não deveria mostrar seria o da rosa. Porque a partir do momento que você mostrasse o perfume da rosa, as pessoas não iam querer mais comprar os outros, né? Interessante. E Dario II, que foi um rei na Pérsia, ele chegou a ter, na sua corte, né, 14 perfumistas e 46 fabricantes de grinaldas. Essas grinaldas todas, elas eram um artefato perfumístico muito utilizado na antiguidade, principalmente porque era o presente que você dava quando se apaixonava por uma pessoa e também um presente que você oferecia para os deuses nos seus templos, sobretudo no templo de Afrodite, que é de todas as deusas, junto com Cupido ou Eros, a deusa mais perfumada na antiguidade, né? E o uso do perfume na antiguidade era uma coisa tão absurda que eles tinham receita para cada parte do corpo. Então, não é que nem a gente que hoje usa um perfume no corpo só, ou no máximo usa o perfume e o leite corporal que tem a mesma fragrância, né? Não, eles tinham perfume para a orelha, outro perfume para o cangote, outro perfume para o braço, outro perfume para o pé, outro perfume para a perna, um perfume para a roupa. Então, era um negócio assim realmente exagerado, se a gente for comparar com o nosso uso do perfume. E no que se refere ao uso do perfume, tinha essa questão estética, mas também tinha o lado prático de você aromatizar a sua casa, porque as casas eram frequentemente iluminadas com lampiões, que utilizavam óleo de baleia, ceras, animais, então tudo isso fedia e você tinha que tirar esse mau cheiro. Se construía móveis com madeiras aromáticas, justamente para você poder prevenir a questão de traças e outros tipos de insetos, né? E se perfumava também cães, animais domésticos, cavalos, também por questões práticas, que é para você poder disfarçar o mau cheiro. Ou então porque intuitivamente eles iam percebendo que esses cheiros todos que eles colocavam eram cheiros antissépticos, né? Os banquetes romanos, eles contam nesse livro que era uma coisa particularmente perfumada, sobretudo porque eles não faziam muita distinção entre o que era de comer e o que era de cheirar. Então, perfume e comida eram coisas equivalentes, ou você podia estar comendo um perfume, você podia estar se perfumando com um tipo de comida. E, principalmente, a experiência olfativa dentro de um banquete era uma experiência coletiva. Hoje, perfume é uma experiência individual. Mesmo se você pensar no marketing olfativo que as lojas fazem, não chega nem aos pés do que era a perfumadoria coletiva de um banquete romano, né? O livro traz várias citações de textos mostrando como que seriam esses banquetes, desde você ter um chão completamente atapetado com rosas, a esfregar o hortelã nas mesas para que a madeira ficasse impregnada, grinaldas, coroas para os convivas, água de cheiro para eles lavarem as mãos, unguento de lembrancinha, né? Isso hoje em dia a gente faz, né? Tem muita gente ganhando dinheiro fazendo spray para dar para lembrança de casamento, batizado, essas coisinhas todas, né? Nero, imagina, veja que loucura, ele tinha tubulações instaladas no teto para jogar perfume nos convivas. É de lascar, né? E você tinha, às vezes, fontes que jorravam, por exemplo, água de laranjeira no meio de um salão, para poder tornar essa experiência do banquete o mais abrangente possível do ponto de vista dos órgãos dos sentidos. Hoje em dia tem uma coisa que está sendo feita, dos perfumistas, trabalhando junto com chefes de cozinha, que é você colocar aromas de perfumes conhecidos dentro de drinks, dentro de pratos, ou então fazer pratos com inspiração nos perfumes que são perfumes corporais, né? A falta de um melhor termo para descrever isso, eu não sei se é a melhor palavra, mas eu cunhei a palavra perfudery, que seria a junção de perfume com food, não, de perfumery com food, né? Então, é o que o pessoal tem feito hoje. A Mandy Apple, ela tem uma linha de chás perfumados, ela desenvolveu uma série de aromas para a culinária também, ela vende como Chef's Essence. A Givenchy, agora, recentemente, fez também uma série de coquetéis para serem servidos, não sei que hotel lá nos Estados Unidos, que são todos inspirados nos perfumes mais icônicos da Givenchy. Então, parece que a gente está resgatando essa pouca distinção entre perfume e comida que existia na antiguidade, né? Além do que, os antigos também aromatizavam seus vinhos de uma maneira como a gente nem pode supor ser feita hoje. Então, colocavam no vinho, ou então na cerveja, mirra, canela, rosa, açafrão, a cássia, que é a canela do Ceilão, a feno grego e por aí afora. Então, perfumes eram acrescentados ao vinho e, eventualmente, o vinho era acrescentado ao perfume. Espírito de vinho é um ingrediente comum na antiguidade para os perfumes corporais, né? E o banquete, ele, além de conter tudo isso, ainda continha incenso, e música, e não se concebia um banquete em que você sentasse para comer. Eles achavam que comer sentado era extremamente desagradável, por isso que o pessoal está todo deitadinho aqui, como vocês estão vendo, né? E principalmente um bom espetáculo num banquete necessariamente deveria ter perfume incluído, né? É bem diferente do que a gente imagina hoje. E no que se refere à relação entre perfume e erotismo na antiguidade, Marcial, que foi um poeta, ele dedicou uma série de poesias para falar sobre os aromas dos beijos. A gente sempre recomenda, sempre fala nos cursos da Cleópatra, a maneira como ela seduziu Júlio César, como ela seduziu Marco Antônio. Então, no caso de Marco Antônio, ela encheu a sala dela com 1,5 pé de altura, só com pétalas de rosas. E para Afrodite e Eros, que eram os deuses fragrantes do amor, se oferecia coroas de flores. E essas coroas também eram depositadas nas escadas das casas das pessoas amadas para transformar a casa do amado num santuário do amor, né? Então, isso era muito utilizado. Agora, havia também várias pessoas que eram contra esse uso perfumístico excessivo. A Sócrates mesmo é um filósofo que dizia que o único aroma que o homem deveria utilizar era o óleo de ginástica. Não, no livro não traz para a gente o que seria esse óleo de ginástica, mas ele acha que qualquer outro tipo de perfume que o homem utilizasse poderia tornar o homem frívolo ou menos cidadão, com menos poder, menos maturidade política, vamos chamar dessa maneira, né? E quando a pessoa exagerava muito no perfume, como o Marcial dizia, você não pode achar que uma pessoa é cheirosa se ela usa muito perfume, né? Se ela está sempre perfumada, talvez é porque ela seja bastante mal cheirosa. E é claro que esse uso do perfume também fazia uma distinção muito grande entre ricos e pobres, porque os pobres não tinham acesso a esses perfumes, ao passo que os ricos tinham. E as classes trabalhadoras, porque os ricos eles eram senhores de terras e senhores de escravos, a classe trabalhadora sempre tinha um cheiro bastante fétido, porque ou eles eram curtidores, ou eram ferreiros, ou eram peixeiros, ou eram açougueiros. Isso fazia uma distinção também até entre as pessoas que moravam no campo e as pessoas que moravam na cidade, porque as pessoas que moravam no campo tinham outro tipo de cheiro também. E esse mau cheiro corporal, ele acabou recebendo atenção também dos antigos, Existem algumas peças, pois Aristóteles escreveu um livro que se chama Problemata, e tem uma seção nesse livro apenas dedicada a como você vai disfarçar o mau cheiro corporal. Aristófanes, que foi um dramaturgo, ele escreveu uma peça onde diziam que as mulheres mastigavam alho pela manhã para esconder o cheiro da bebedeira da noite. Então ele dizia que, embora seja uma solução muito eficaz para disfarçar o bafo de álcool, não era uma solução muito charmosa, né? Não era muito estético isso. E as mulheres, do modo geral, na antiguidade, elas eram consideradas mal cheirosas, exceto as moças que estavam em idade de casar, que aí sim tinham o doce aroma da fertilidade ou doce aroma da virgindade, né? Mas as cortesãs, elas atualmente eram classificadas como mulheres que cheiravam perigosamente. E mesmo o Cleópatra foi considerada, de certa maneira, uma cortesã, né? E normalmente se dizia que a lua tinha cheiro ruim, o sol tem cheiro bom. Na batalha dos sexos, a mulher é sempre relacionada à lua e os homens são sempre relacionados ao sol. E uma hipótese que o livro levanta é de que as noivas, elas eram bastante perfumadas, porque nesse caso elas se converteriam em seres dóceis e obedientes ao marido. Mas uma vez que elas tivessem filhos, então elas voltariam novamente a ter um cheiro bastante ruim, né? Ok, gente? Posso continuar? Bem, um outro capítulo do livro é dedicado para falar dos cheiros. Vocês estão falando de som, eu estou ficando aqui com a cabeça no som. Dos cheiros das batalhas romanas. Então, vocês podem imaginar que as batalhas e o exército era o que poderia haver de pior em termos de cheiro, né? Primeiro que o povo já não tomava banho. E aí, quando ia para a batalha, era meses, até a batalha terminar, não se tomava banho. Então, os cheiros mais comuns em batalhas eram corpos ensanguentados, o odor de mortos se decompondo no campo, cidades ardendo, fora o suor, principalmente de rações que eram à base de queijo, de alho, de cebola, que são coisas que não provocam o melhor odor de transpiração que a gente conhece, né? Marcial, esse poeta, escreveu que a bota do exército, bem gasta, é uma das piores catingas do mundo. Então, vocês podem imaginar o que não seria isso, né? Por outro lado, os exércitos também utilizavam muito perfume, e o Júlio César escreveu que os meus homens lutam igualmente bem quando estão perfumados. E é claro que eles usavam muito perfume, porque usar perfume é uma maneira de você agradar os deuses da batalha. Então lembrem que desde a antiguidade a maneira de que você tem para se comunicar com os deuses é através da fumaça, perfumam através da fumaça, né? Principalmente porque os egípcios imaginavam que os mortos estariam no céu, e isso acabou passando para a cultura greco-romana, né? Que mais? Bem, deixa eu ver o que mais eu posso falar aqui que apareceu do livro para vocês. Assim, e além do que, quando se ganhava uma batalha, também se queimava mais e mais perfume para poder favorecer, agradecer os deuses que favoreceram aquela vitória na batalha. Outro capítulo também é dedicado no livro para falar das relações da antiguidade entre perfume e remédio e perfume e rituais da morte. Então, a mumificação dos egípcios era explicada principalmente por uma necessidade de se trocar o odor da morte pelo suave aroma da eternidade, porque eles imaginavam que esse processo, né, vai embalsamar, mumificar e depois vai incensar. Eles pensavam que isso dava aos mortos um perfume que seria análogo ao dos deuses. E os deuses, eles suavam a incenso, né? Dessa maneira, o morto poderia galgar o céu de uma maneira muito mais fácil e ser aceito por parte dos deuses. Os gregos e os romanos, eles conheciam a prática da mumificação egípcia, mas eles não aplicavam essa prática. Frequentemente cremava, se não cremava, enterrava, que vocês estão vendo a múmia do Ramsés II. E o imperador Nero, quando a esposa dele, a Popeia, faleceu, ele queimou mais incenso do que a Arábia poderia ter produzido, né? E essa relação entre incenso, cheiros que evaporam e a morte, ela é próxima porque os antigos entendiam que a alma é o hálito da pessoa, né? É o alento dela, e o alento é uma coisa que se evapora, que sobe pelo ar, assim como os perfumes, né? E os aromas eram utilizados nos funerais basicamente por três razões. Primeira razão óbvia, para disfarçar o cheiro da morte, ou daquele corpo que está em decomposição. O segundo, como eu já expliquei para vocês, para tornar os deuses favorecidos aos mortos, mas também para proteger a família do falecido que fica aqui na Terra. E depois, para já mostrar para o falecido como que será a vida dele no céu, porque os antigos tinham firme crença de que o céu era uma região perfumada. Os romanos falavam dos campos elísios, né, onde os mortos virtuosos tinham residência em meio a doces fragrâncias. Então, aquele Champs-Élysées que tem lá em Paris é uma memória aos campos elísios dos romanos, né? E uma outra prática também que o livro descreve em Roma seria do membro da família do falecido, aquele membro que fosse mais chegado ao falecido, ele capturava o último alento do agonizante, né, com a sua própria boca. Então, a hora que a pessoa desse a última inspiração dela, essa pessoa mais próxima chegava com a boca próxima para capturar esse alento, de maneira que ela conseguisse guardar para si, para toda a família, uma última parte da alma daquela pessoa, né? E aí a preocupação que todo mundo tinha com hálito, porque bom hálito, alma boa, mau hálito, alma ruim. Então se chupava muita bala de alcaçuz para conseguir deixar o hálito fresquinho, né? Esse slide está mostrando para a gente que... É um pouco sinistro, também acho. Esse slide está mostrando para a gente que o Olimpo era uma região fragrante versus a Terra, que era uma região pútrida. E aí vários poetas e dramaturgos se dedicaram a falar sobre os aromas dos deuses, como por exemplo Homero, que falou do aroma de Deus, de Zeus, e vários mitos de criação de flores estão também descritos na mitologia, né, como Hades, que criou o Narciso para seduzir a Perséfone. O vídeo fala que Baco cheirava açafrão e mirra, então, quer dizer, bafo de bêbado ele não tinha, né? Cheirava açafrão e mirra, cheirava bem a beça, né? E a antiguidade também produziu algumas teorias sobre o olfato. Uma curiosidade, a palavra sagaz, que vem do latim sagax, significa olfato. E a palavra inteligência, arguto, que vem do latim sapiência, significa sabor. Então, o fato de você ser inteligente, arguto, observador, tem a ver com você ter, na antiguidade, um bom olfato e um bom paladar. Você discriminar as coisas que você sente pelo nariz e pela boca tem a ver com ser inteligente, ser arguto, né? E essas teorias do olfato são bastante interessantes. Lucrécio achava que todos os odores agradáveis eram formados de partículas planas e macias, ao passo que todos os aromas ruins eram formados de partículas recurvas e ásperas. Platão disse que o odor tinha uma natureza semi-formada, ou seja, quase formada, e era mais tênue que a água e mais denso que o ar. E Galeno, já no século II d.C., dizia que não é o nariz que percebe o cheiro, mas sim o cérebro. De certa maneira, ele tinha razão. Mas ele achava isso porque os odores deixavam as pessoas sujeitas a loucuras, né? Afetava muito o humor das pessoas. Por isso é que ele dizia que não é o nariz quem percebe o cheiro, mas sim o cérebro. E ele classificava todos os odores em quentes, frios, secos ou úmidos. O que acaba sendo bastante interessante para a gente, né? Deixa eu mudar o slide. O capítulo 2 do livro vai falar sobre a experiência cultural do odor, que vai da Idade Média até a modernidade. Aqui nós já temos o quê? A ascensão do cristianismo no século IV corresponde ao declínio do uso dos perfumes no Império Romano, né? Então, a gente tinha antes uma antiguidade que abusava do perfume e a partir da ascensão do cristianismo, o uso do perfume decresce. Só para vocês terem uma ideia, Orígenes, que é considerado um dos pais da igreja, dizia que o incenso era o acessório perfeito para o demônio, né? E isso acabou sendo uma coisa relativamente comum, esse medo dos primeiros cristãos ao incenso, sobretudo porque, para provar a fidelidade deles ao imperador romano, eles tinham que queimar incenso para o imperador ou para a estátua do imperador. E como eles não acreditavam no imperador romano, porque justamente eles eram cristãos e o único rei para eles era Jesus Cristo, eles acabaram pegando aversão a incenso, né? Então é uma coisa que acabou acontecendo mais ou menos desse jeito. Além do que, se começou a associar os perfumes com a devassidão da alma. E aí se fez um paralelo entre ser honesto e ter orgulho da própria sujeira, do próprio mau cheiro, versus a sensualidade pagã, né? E quando as tribos germânicas entraram e destruíram de vez o Império Romano, aí sim é que essa coisa de perfume, rituais de banho, entrou em declínio total, porque os germânicos, eles não tinham a menor paciência para esses rituais de perfume, né? E todo esse uso ritualístico dos perfumes acabou sendo sublimado em algum momento, e isso voltou a fazer parte da ritualística cristã, mas então com uma nova conotação. O incenso já começou a ser um objeto necessário para a oração, e quando você sentia símbolos, aromas florais, é porque você estava na presença do Espírito Santo. Então, os aromas florais deixaram de ser uma coisa de sensualidade pagã para se tornarem o próprio cheiro da santidade. E essa obsessão com o cheiro da santidade foi uma coisa tão forte nesse período da Idade Média que alguns santos eles eram exumados para verificar se eles, de fato, continuavam cheirando bem. E o exemplo mais emblemático que o livro traz é do santo Isidoro. O cadáver dele foi exumado duas vezes, a primeira vez 40 anos depois que ele faleceu, e as escrituras diziam que cheirava muito bem, os registros, aliás. E depois de 400 anos, o cadáver foi, 450 anos, o cadáver foi novamente exumado, a razão de ser exumado é que foi transportado para outras abadias, e novamente se voltou a se dizer que Santo Isidoro continuava exalando um perfume muito doce, né? São Patrício disseram que quando ele faleceu, o quarto inteiro dele cheirou bem. Santo Beto da Bretanha, quando ele morreu, toda a Bretanha ficou perfumada. Então, esse cheiro da santidade era uma coisa que era muito perseguida. E para valorizar o cheiro da santidade, o que, que se fazia? Queimava-se em praça pública, né? Bruxa, queimava-se herege, justamente porque daí eles mostravam que aquelas mentes corrompidas cheiravam muito mal, porque um corpo sendo queimado, de fato, cheira muito mal, né? A carne cheira mal no momento que ela está sendo queimada. É que nem cabelo queimado é um horror, né? Agora, uma coisa de fato acontecia. Na Idade Média, as cidades fediam. Isso sem sombra de dúvida, porque o aumento da população nas cidades trouxe uma série de dejetos, que eram simplesmente descartados na rua ou então eram descartados no rio se ele fosse próximo da residência. Então tinha resto de comida, excremento humano e excremento de animais, o sangue de vísceras dos animais abatidos, eram animais domésticos que eram mortos e eram largados na rua, fora sangue de cirurgiões, barbeiros, e toda essa lama pegajosa, fedida, acabava escorrendo para os rios quando se chovia. O rio Fleet, em Londres, foi o rio mais poluído nessa época, e em 1827, Paris era a referência olfativa de toda a Europa, mas não pelos motivos que vocês podem imaginar, pelo motivo exatamente oposto, né? E quando a Revolução Industrial começou no século XVIII, todo esse mau cheiro das cidades apenas piorou, porque você aí começou a ter o lixo fabril, principalmente as fumaças queimando, o carvão queimando, apenas agravou a situação. E aí sempre surgiu um problema, né, de quem é a responsabilidade pela colheita desses lixos todos. E os governos eles só se importavam em melhorar o aspecto higiênico da cidade quando vinham os surtos de peste bubônica, que é causada pela pulga do rato, né? Porque, do contrário, ninguém se incomodava com essa situação. Principalmente porque se acreditava muito na Idade Média de que a peste negra ela era causada pelo mau cheiro. Absolutamente não se tinha noção de que fosse causada por um germe que estava na pulga, que é um inseto vetor que vive nos roedores, principalmente no rato, né? Eles simplesmente achavam que o cheiro ruim era o causador da doença. Então, se vivia certo, assim, verdadeira aromafobia nessa época de quando tinha algum surto de peste nas cidades, que era madeira aromática queimando para tudo quanto é lado, fumegação, as pessoas carregavam pomanders, que são aquelas laranjas espetadas com cravo, então caixinhas com perfumes e sais aromáticos, lenços perfumados no nariz, se usava máscara. A pessoa tomava cuidado para não ver uma pessoa doente, mas principalmente para não cheirar essa pessoa doente, né? E o livro traz uma poesia muito engraçada de um padre que teria sido ridicularizado por ter sido pego rezando na sua privada. Eu vou ler a poesia para vocês. A cada um entrego o que lhe é devido. A Deus dirijo minha reza, a ti a imundície. A pura prece ascende até o céu, onde ele habita, e para baixo segue a sujeira, bem compatível contigo. Tá falando com o diabo, né? Então eu trouxe para vocês essa figurinha, justamente para esse padre, né? Atualmente, né? Se ele quiser urinar, fazer xixi e rezar ao mesmo tempo, já está ali o apoio para o joelho, aí ele pode dirigir essa reza, que Satanás vai entender para quem que está indo as orações e para quem que está indo aquilo que ele está jogando na privada, né? Coisa absurda. Então, sobre as pestes bubônicas, a peste bubônica, né, uma coisa que devastou a Europa de uma maneira assim arrasadora, fenomenal, do século XIV ao século XVII, vários e vários surtos da peste bubônica. E várias explicações surgiam na época para dizer por que que a peste bubônica estava vindo, né? Os mais moralistas diziam que era um castigo divino, Lutero dizia que era espíritos malignos que estavam envenenando o ar. Claro que muitos falavam também de razões astronômicas, então se dizia que os planetas estavam infestando o ar. E o livro traz o exemplo, é como se Júpiter, que é quente e úmido, absorvesse os vapores fétidos da Terra. Só que daí depois viria o planeta Marte, que é quente, e seco, inflamava-se e devolvia esses vapores novamente para a Terra. E outros diziam que esse mau cheiro vinha dos terremotos, né? E é claro que as pessoas associavam a contaminação da peste com o mau cheiro, porque o doente, fedia bastante. E eles diziam que se a peste cheirava mal e era causada pelo mau cheiro, o cheiro bom, de certo, deveria combater a praga. E se não fosse um cheiro bom, tinha que ser um cheiro muito pior do que o cheiro da praga. E aí se usavam as piores coisas que vocês pudessem imaginar. O livro menciona, por exemplo, pessoas que, para se prevenir do contato com a peste negra, mergulhavam a cabeça na latrina, no urinol, para ficar cheirando os primeiros eflúvios matinais que ela tivesse soltado. É mais ou menos como a gente pensava quando era criança, que se o que arde é o que vai tratar aquele machucado, aquele corte que a gente teve na pele, né? E uma passagem do livro eu acho absolutamente hilária, que ela fala que então o que causava a peste eram os arrotos sísmicos, né, que são os vulcões e os terremotos, ou então os gases planetários, né, que são essas coisas que as pessoas acreditavam que estavam vindo do espaço. Porque não se conhecia de fato a causa da peste bubônica, né? Isso aqui eu trouxe para vocês verem uma medida, um médico dizendo como que se deveria tomar cuidado para entrar no quarto de um paciente, de um doente com peste negra, que é extremamente rico em detalhes, né? E vocês devem todos conhecer a história do vinagre dos quatro ladrões, né? Que criaram um perfume com propriedades antissépticas que eles usavam para poder entrar e roubar a casa de um doente sem que eles próprios se contaminassem. Mas deixa eu ler aqui a maneira como você deve entrar na casa do doente, porque é bastante interessante. Eram adotados cuidados especiais quando se entrava no quarto de um doente. Um médico londrino recomendou que o quarto do doente tivesse ervas nas janelas, um fogo aromático na lareira e o assoalho borrifado com água de rosas e vinagre, quando iam ser recebidas visitas. Estas, por sua vez, eram aconselhadas a bochechar com água de rosas antes de entrar, a manter um pauzinho de canela ou outras especiarias dentro da boca e, como simpatia adicional, uma bola de cheiro no bolso. Ao desperdício, era conveniente outro bochecho com água de rosa. Por vezes, os próprios médicos usavam uma bolsa nasal cheia de ervas e espécies atadas sobre o nariz quando visitavam os pacientes. Como vocês podem ver, em toda desgraça sempre tem gente que ganha dinheiro. E nesse caso, quem estava ganhando dinheiro eram os floricultores, né? E as pessoas que manipulavam esses remédios todos, né? Sempre assim. Mas o uso desses perfumes todos era uma coisa, novamente, restrita aos governantes, à classe abastada. A população trabalhadora sempre vivia no mau cheiro, no pior que vocês pudessem imaginar. E aqui tem algumas imagens mostrando para vocês o que acontecia nessa época, as extravagâncias da classe abastada, né? Então, Versalhes, embora fosse aquele palácio maravilhoso, pelo fato de viver muita gente lá dentro, era um palácio que fedia excremento, né? A rainha Elizabeth I da Inglaterra, no século XVI, ela gostava que todo o quarto dela fosse juncado com essa florzinha que se chama grinalda de noiva. O Eduardo VI, do século XVI, gostava que o quarto dele inteirinho fosse perfumado com uma mistura em que se fervia açúcar com pétalas de rosa. E o Jorge III, já no século XVIII, ele gostava que o travesseiro dele fosse feito com flores secas de lúpulo, que é essa florzinha que vocês estão vendo, né? E os lares medievais, os lares renascentistas, eles sempre eram uma mistura de cheiros bons com cheiros ruins. Mesmo porque, se você for pensar na população que era pobre, não tinha muito cômodo, então os ambientes eram utilizados para ambas as coisas, para dormir, para comer, mas também para uma terceira coisa, que era evacuar, urinar. Comida se estragava, ficava lá mesmo dentro da casa. Então você tinha coisa boa e tinha coisa ruim cheirando no mesmo ambiente. E quando os buracos nos telhados foram substituídos pelas chaminés, muitas pessoas achavam que isso, na verdade, não faria bem para a saúde, porque como eles tinham aquela crença de que o mau cheiro causava peste, e para combater o mau cheiro, talvez você tivesse que entrar com um cheiro pior ainda, muitos deles acreditavam que você ter uma casa esfumaçada era, de fato, saudável. E um padre até chegou a dizer que depois que as chaminés foram implantadas nas casas, as pessoas começaram a sofrer muito mais de gripe do que antes, né? São coisas que a gente não consegue nem imaginar. E os jardins medievais eram jardins todos amurados, justamente porque você queria conter através do muro a evaporação desses perfumes, para que esses perfumes ficassem mais concentrados perto das janelas das casas. E isso começou a mudar ao longo do tempo. Os jardins renascentistas, eles já eram um pouco mais abertos e espaçosos, mas ainda eram jardins fragrantes. E quando chega o século XVIII, aí sim existe uma inversão no que se chama paisagismo. O paisagismo deixa de ser um paisagismo olfativo para ser, de fato, o que a palavra chama de paisagismo. Os jardins passaram a ser experiências visuais, com grandes gramados verdes, folhagens e árvores, e deixaram de ser experiências olfativas, né? Tudo bem, gente? Bem, e com relação às comidas, as especiarias estavam vindo do Oriente, as ervas eram cultivadas no jardim, e a população da Europa ficou absolutamente apaixonada pelas especiarias que estavam vindo do Oriente, se não ficaram viciadas nisso tudo, tanto que novas rotas comerciais começaram a ser abertas. A respeito da história das especiarias, eu sugiro que vocês leiam esse livro Sabores Perigosos, que está aqui, o link, se vocês clicarem, vocês vão poder ver depois como é que é o livro, que é um livro muito bacana, falando sobre a história das principais especiarias. É bastante interessante mesmo, né? Em determinado momento, essas especiarias se tornaram mais abundantes na Europa e deixaram de ser a novidade que foram no começo. E as pessoas já não se importavam mais de ficar aromatizando a comida com tanta especiaria assim. E a reforma protestante também acabou dizendo que essas especiarias deixavam as pessoas excitadas, despertava desejo nas pessoas, então os puritanos passaram a não temperar tanto a comida. Só que, por outro lado, o declínio do uso das especiarias na alimentação coincidiu com a chegada na Europa de três bebidas estimulantes, que foram o chá, o café e o chocolate, né? O chocolate, no princípio, ele era bebido em vez de comido, como é na atualidade. Então, quer dizer, se substituiu uma coisa pela outra, né? Deixa eu passar o slide. E com relação ao banho, vocês podem imaginar que se a água era contaminada para beber, a água era contaminada para tomar banho, o banho só podia ser um passatempo sensual, decadente, e que com certeza deixava a pessoa doente. É por isso que se bebia cerveja no café da manhã, vinho na hora do almoço, cerveja na hora do lanchinho e novamente vinho na hora da janta, porque se você bebesse água, você certamente morreria. Inclusive, a primeira greve de estudantil que houve em Paris foi porque o governo sobretaxou o vinho. E a gente vai e faz aquela piadinha clássica, porque estudante adora beber. Não, é porque o estudante só, naquela época, ou bebia vinho ou morria, porque a água era completamente interditada, né? Mas, ao mesmo tempo que do século XVI ao XVII, viu o auge da expressão do prazer das pessoas de se perfumarem, havia também os padres pregando a simplicidade, na verdade até o orgulho pela sujeira, como é o caso de São Francisco de Assis, que disse que as imundícies são as insígnias da santidade, né? Sempre acontece realmente essas diferenças, né? Essas coexistências de opostos numa mesma época. Pessoas que usam muito perfume e pessoas que estão dizendo que perfume é uma coisa desnecessária. Aqui vocês estão vendo foto da Rainha Elizabeth, no século XVI, a rainha do Renascimento inglês, a época de Shakespeare e das grandes navegações. Ela usava tanto perfume na corte que, certa vez, recebendo uma delegação francesa, ela mandou que num canhão se colocasse pós aromáticos e em outro água perfumada, para vocês verem o nível da excentricidade no uso de perfume, né? E aí a gente tem que lembrar de Napoleão Bonaparte, que foi um consumidor voraz de água de colônia. Esse vidro é uma reprodução do frasco da água de colônia do Jean-Claude Farinat. Tem esse formato porque ele enfiava na bota e diz que ele utilizava um frasco desse por dia. Ele jogava na cabeça, né? É interessante porque a água de colônia, um dos elementos que ela tem é alecrim, mas isso não impediu que o Napoleão ficasse careca no final de sua vida, né? Então, uma curiosidade para vocês. Em Londres, 1858, se discutiu arduamente sobre quem tinha o direito de propriedade sobre os dejetos humanos, porque os dejetos humanos, os dejetos animais que ficavam na rua, embora fossem um problema de saúde pública, ao mesmo tempo poderiam ser utilizados no campo como fertilizantes. Então, a discussão era quem tem direito sobre o cocô que foi feito. Quem fez o cocô, o dono do terreno onde o cocô foi feito ou quem está recolhendo o cocô. É uma coisa bem hilária. E o Vitor Hugo é uma pessoa que chegou a lamentar quanto que a França não perdia em dinheiro por destinar o seu cocô de maneira equivocada, ou seja, para o lixo, né? E as reformas sanitárias na Europa, elas só foram acontecer no final do século XVIII e início do século XIX, principalmente quando se provou que o que causava as doenças não era mau cheiro nem nada, mas sim germes, micróbios e tudo mais, né? Aí, nesse momento, o banho começa a se tornar uma coisa necessária, porque se associa, finalmente, a proliferação dos germes à sujeira. Essa foto à esquerda é o Louis Pasteur no laboratório dele. Essa foto eu me impressionou porque eu não sabia que o cara era tão alto dessa maneira, mas eu pesquisei e, de fato, é ele mesmo nessa foto. Então, quando se teve certeza de que o mau cheiro não causa doença, mas sim as bactérias, começou a aparecer reforma sanitarista por toda a Europa. Isso também coincidiu com a ascensão da burguesia E a burguesia, ela, para ela, perfume era uma coisa que não deveria existir, porque ela nem queria ser fedida como os trabalhadores, a classe braçal, e nem perfumada como os excêntricos aristocratas que tinham sido derrubados pela Revolução Francesa. Então, o aroma da burguesia era, na verdade, um não aroma. A neutralidade olfativa era o que mais era o mais importante para essa classe social, né? Tanto que um dos maiores reformadores sanitaristas do século XX, Edward Chadwick, chegou a dizer que todo cheiro é doença, né? É, então, os pobres fedem, os aristocratas cheiram demais, o homem burguês é aquele que não gasta com perfume, mesmo porque gastar com perfume é jogar dinheiro fora, porque você está gastando com uma coisa que evapora no ar, e o que eu quero é gastar meu dinheiro com patrimônio, com coisas que eu consiga contabilizar depois. É, e esse final do século XIX, início do século XX, também começou a fazer uma delimitação entre o que era cheiro próprio para mulher e cheiro próprio para homem, porque até então os cheiros eram unissex, sobretudo na aristocracia francesa pré-revolução, os homens se perfumavam com os mesmos perfumes das mulheres, mas no século XX, a partir da ascensão do homem burguês, mulher poderia se perfumar, mas se perfumasse, que fossem florais suaves e não mais os cheiros almiscarados que estavam em voga até então. E os homens, de preferência, que não se perfumassem de maneira alguma ou apenas que utilizassem água de colônia como um pós-barba, né? E aí tem três mulheres emblemáticas dessa questão do olfato. Primeira, Ana, que foi paciente do Freud, é uma histérica, né? Então, as mulheres, elas eram histéricas e o sentido da histeria era o olfato. Depois, antes dela, Madame Bovary, personagem do Gustave Flaubert, que foi uma mulher sensual e causou polêmica quando o romance foi lançado. O Gustave Flaubert foi acusado, foi para o tribunal e chegou um momento que as pessoas queriam saber, mas quem que é a Madame Bovary, se ela existe de fato, quem é essa mulher que você retratando? E aí o Gustave Flaubert falou a sua famosa declaração, né? Madame Bovary sou eu, para dizer que aquela mulher era apenas uma invenção da cabeça dele, não uma devassa que pudesse estar aí para corromper os lares dos homens burgueses, né? Então, o cheiro, o olfato era, se referia às mulheres histéricas ou então a mulheres devassas como a Madame Bovary. E a grande ruptura aconteceu em 1920, quando a Mademoiselle Gabrielle Chanel, Coco Chanel, lançou o Chanel número 5, um perfume que fez com que as mulheres cheirassem a mulheres, mas a nova mulher, que era uma mulher moderna, que era uma mulher assexualizada, porque a Chanel ela simplesmente eliminou todas as curvas femininas, tanto no vestuário, eliminando o corset e tudo mais. Então, ela trouxe para a modernidade o que seria o aroma de uma mulher, né? Estão me ouvindo aí, turma? Tudo bem? E para mostrar como essa questão do cheiro era bastante contraditória nesses anos todos, então, à medida que o espaço público e os homens iam sendo desodorizados graças às reformas sanitaristas, uma categoria de escritores começou a retratar o cheiro de uma maneira cruel, assim, quase que escatológica na literatura, que é o caso do Balzac, do Victor Hugo e do Zola. E, por outro lado, uma geração de poetas simbolistas, vocês estão vendo aí o Baudelaire, o Mallarmé, o Verlaine e, mais para frente, o Dante e Oscar Wilde, começaram a fazer odes e odes ao cheiro, justamente para mostrar que o cheiro não deveria ser eliminado da experiência humana, porque faz com que a experiência humana seja muito mais valiosa, né? Mas o que nós ganhamos na entrada da modernidade foi que, a partir de Descartes, a visão se tornou o órgão da ciência, o sentido da ciência, e o olfato começou a ser associado com a sentimentalidade, com a emoção, com a subjetividade. A partir, depois da Primeira Guerra Mundial, não era mais moderno você se encantar tanto pelo olfato, né? A partir da Segunda Guerra Mundial, você começar a estudar o olfato e dizer que determinado cheiro, principalmente na antropologia, pessoas que, tribos que cheiram que têm uma experiência olfativa mais significativa do que a outra, começaram a ser deixadas de lado com medo de que qualquer teoria que quisesse explicar uma cultura pelo olfato pudesse ser uma teoria racista, como aquela teoria que deu ensejo ao nazismo. O que aconteceu, então, é que o olfato foi deliberadamente empurrado para as catacumbas, como é que é? Para as profundezas das ciências, e nunca mais ninguém se interessou pelo olfato. É uma coisa que começou a mudar no século XXI. Né? Bem, quando nós chegamos aqui, o livro já começa a falar sobre estudos da diferença olfativa, mostrando como que as tribos que não têm contato com o mundo percebem os cheiros, e é a parte talvez mais interessante, mas também mais demorada do livro. E eles pegam principalmente uma região, aquela região da Malásia, Papua Nova Guiné, que são regiões onde tem uma diversidade linguística muito grande, talvez a maior diversidade linguística do mundo inteiro. E o que eles mostram é que essas tribos, elas não têm uma cosmologia, ou seja, mitos que explicam como que o mundo se desenvolveu, mas eles têm osmologias. Então, o odor explica o mundo em que eles vivem, né? No caso, vocês estão vendo aqui os Andames, que é uma tribo que fica na Baía de Bengala, na Índia. Aqui está a posição no mapa, né? E os Andames, eles definem tanto o tempo quanto o espaço pelo cheiro. Significa que um ano, para eles, é um espaço que vai de uma florada a outra. E o espaço que as pessoas ocupam é o espaço que você percebe o cheiro dela. De maneira que uma tribo tem um cheiro, e se esse cheiro anda até um certo pedaço, além de onde as pessoas de fato estão, aquele espaço onde o cheiro é perceptível também se constitui o espaço que a tribo ocupa, né? Aqui é a tribo dos Dessanex, na Etiópia, na África. Todo o calendário deles também é baseado em odores. Eles têm duas estações, a estação seca, que eles dizem que são os aromas ruins, e esses aromas ruins, eles sobem para o céu. E quando vem a estação úmida, na verdade, os deuses estão devolvendo os aromas bons em formato de chuva. É uma coisa bastante interessante, né? Então, eles reconhecem que o mundo é uma dinâmica entre cheiros bons e cheiros ruins, e que os cheiros bons, eles acabam, mas é necessário que venha a época dos cheiros ruins, porque a época dos cheiros ruins é quando a natureza novamente está se recobrando para florescer e dar frutos novamente na estação úmida. Aqui a tribo Umeda, da Papua Nova Guiné. Nas regiões mais cerradas das florestas úmidas, o olfato é o órgão que eles utilizam para a distância, para ver as coisas, para sentir as coisas à distância. Já que a floresta é fechada, você não consegue ver tão longe, então eles sentem os aromas e dizem a que distância as coisas estão e se eles estão entrando no território de outras tribos ou não, né? Então, para esses aborígenes, o cheiro é o órgão que traz o conhecimento das coisas que eles não estão conseguindo ver. Aqui já é a tribo Dessana, mas as pesquisas se concentrou nos Dessanas que habitam a Amazônia colombiana e não a Amazônia brasileira. Os Dessanas, eles se autodenominam Wari, que significa na língua Dessana povo que cheira. E eles imaginam que todo o espaço é delimitado por cheiros. E a tribo é delimitada pelo rastro de odor das pessoas que pertencem àquele grupo, né? Então, quando eles se movimentam, eles farejam o ar para saber aonde que eles estão, mesmo que não haja nenhuma habitação ali perto, eles dizem, aqui é o espaço daquela tribo, porque aquele espaço está cheirando aquela tribo, né? A floresta também é toda delimitada por odores, seja ela fechada, seja ela aberta, e se acredita que os animais têm os seus odores característicos conforme o local que eles habitam. Então, se o animal habita numa mata profunda, ele cheira mais almiscarado. Não é porque o animal tem cheiro almiscarado, mas é porque a floresta profunda tem cheiro almiscarado e empresta o seu cheiro para aquele animal. Da mesma maneira, se você pega uma floresta mais aberta, a floresta aberta tem um cheiro doce, agradável. Então, os animais que habitam, como por exemplo uma cotia que habita a floresta aberta, a cotia tem um cheiro da floresta aberta, né? E eles chamam esses rastros aromáticos dos animais de cordões de vento. E esses cordões, eles são seguidos tanto pelos humanos para caça, quanto pelos animais nessa coisa de caça e predador, né? E eles acreditam que tanto a dieta da pessoa quanto a hereditariedade dela vai dizer como que ela cheira. Então, eles dizem que todos os animais caçados cheiram almíscar, que o peixe cheira diferentemente, a agricultura tem um outro cheiro, os homens têm um outro cheiro e as mulheres pertencem a um outro grupo que tem um outro cheiro. Então, os grupos com os quais eles classificam tudo que existe no mundo têm cheiros não pela sua semelhança. Por exemplo, assim, eles dizem que os peixes pertencem a uma categoria de seres da natureza e os animais que são caçados a outro. A divisão não é por animal, é pelo fato de que eles cheiram diferentes. E é dessa maneira que eles vão ordenando a experiência deles também. E eles acham que o cheiro não é captado apenas pelo nariz, mas que todo o corpo consegue captar o cheiro. E que o cheiro do alimento determina a maneira como ele deve ser cozido e preparado, né? E não a experiência de sabor, de paladar desse alimento todo, né? E na menarca, que é a primeira menstruação da menina, o xamã, ela fica dentro de uma tenda isolada, e o xamã chega nessa tenda 3 vezes ao dia para soprar incensos nessa menina, de maneira que ela seja purificada do odor da menstruação, que para os dessanas é o odor mais repugnante que possa existir. Então, a partir do momento que ela é purificada desse odor, é que ela pode passar ao convívio de toda a tribo. E uma coisa que o livro fala para nós é que, num modo geral, com exceção de 2 tribos que são estudadas, o odor da menstruação, para todas elas, é o mais repugnante que pode acontecer, né? Que pode existir. Aqui já é um quadro mostrando a divisão de cheiro dos Suiás, que moram no Mato Grosso do Sul. Então, a categoria de cheiros define também um pouco a hierarquia social. Se vocês forem verificar, existem os homens adultos, fazem parte da categoria dos que têm cheiro brandos. Os homens e mulheres idosos têm um cheiro penetrante. E as mulheres adultas e crianças têm um cheiro forte, portanto, um cheiro que eles não gostam. E a razão disso é porque as mulheres adultas e as crianças, as mulheres adultas podem ter filhos, são férteis, então elas podem distrair o homem adulto das suas tarefas para a manutenção do dia a dia na tribo. E as crianças são aquela bagunça festiva, né, que também tiram a ordem do dia a dia de um homem adulto. Então, por isso que tem um cheiro penetrante, um cheiro forte, desagradável para os homens. E as mulheres, quando deixam de estar na idade fértil, elas passam a ter um cheiro penetrante. E os idosos também, porque os homens idosos não conseguem, porque eles descem da categoria de cheiro brando e recaem para a categoria do cheiro penetrante, porque eles deixam de ser produtivos, né? Então, toda a experiência social, a hierarquia, a luta de classes entre os Suiás se dá por essa classificação olfativa. E os ritos de puberdade são ritos que fazem com que os meninos sejam alçados à categoria de cheiro brando, né? Interessante, né? Os bororós, no Mato Grosso, eles têm 8 classes de cheiro. Eles acreditam que a vida é um cheiro amiscarado, chamado de jerimaga, e o espírito, a alma, tem um cheiro doce, que é chamado de rucore, né? E o rucore é o cheiro da alma associado à respiração. Então, quando uma pessoa morre, ela deixa de ter cheiro jerimaga e passa a ter cheiro rucore. E eles acreditam também que todos os cheiros associados ao nascimento de uma criança, principalmente a placenta, são cheiros nocivos que podem capturar o rucore de uma pessoa. Então, a placenta é enterrada, se queima todos os objetos que tiveram contato com os fluidos do nascimento. O marido, né, o pai da criança, tem que tomar banho a fim de se limpar. E a criança, ela só recebe o nome na tribo Bororós quando ela faz 6 meses de idade, que é quando ela se torna um humano socializado e passa a deixar de ter o que eles chamam de risco olfativo, ou seja, o cheiro dela não representa mais um perigo para a tribo, né? Aqui é um sistema de classificação olfativa da tribo Serendute do Senegal, na África. Então, eles dizem que os europeus têm um cheiro urinário, cadáveres, um cheiro pútrido, mulheres amamentando, um cheiro leitoso ou de peixe, os seres espirituais têm um cheiro ácido e os serendus adultos têm um cheiro fragrante, né? Para vocês perceberem que assim, toda classificação olfativa ela é sempre muito arbitrária e, via de regra, reflete as tentativas de hierarquização dentro de uma sociedade, né? Essas classificações elas nunca são universais, elas sempre são locais e elas têm que ser entendidas dentro do seio daquela cultura, não como coisas que são verdadeiras. Aqui já é uma tribo da Malásia, os negritos bateques. Eles têm toda uma classificação também a respeito do cheiro, do que pode ou não pode ser cozido junto. Então, da mesma maneira que, por exemplo, para os hindus a carne não é alimento, né? Para os gaúchos o que não é alimento é o que seria alimento para os hindus, que é um monte de prato cheio de mato, né? Então, os bateques fazem alguma coisa mais ou menos parecida conforme a categoria, a classe do sujeito dentro da sociedade bateque. Tem cheiros de alimentos que ele pode comer e cheiros de alimentos que eles não podem comer. E eles acreditam, uma mitologia deles, que o que trouxe os alimentos para o mundo foi um panda, que foi um panda gigantesco, um panda gigante, que foi morto pelos seus deuses ancestrais. E nesse momento em que o panda foi morto, os deuses picotaram, fatiaram esse panda e distribuíram pela terra. E cada pedacinho do panda se transformou num determinado alimento que cheira de determinada forma. Então, por que eles não cozinham determinados alimentos uns com os outros? Porque eles acham que dessa maneira eles poderiam novamente estar reunindo aquele panda no momento do cozimento e isso seria uma ofensa aos deuses que fizeram tanto esforço para matar esse panda, né? É muito interessante, né? Aqui já tem uma outra experiência dos capsiques na República dos Camarões. Cada classe social tem um cheiro. Por exemplo, comerciantes e agricultores, eles não podem comer animais que se alimentam de carniça, ao passo que os ferreiros se alimentam de animais que comem carniça. Portanto, os ferreiros têm um cheiro pútrido, suam, né, de uma maneira mais fétida para os comerciantes e agricultores. Então, as classificações olfativas elas também podem servir para gerar áreas de conflito, né? Ao passo que esses ferreiros acham que quem cheira mal são os agricultores e os comerciantes, né? E com relação ao vocabulário olfativo, o que esses pesquisadores do livro chegaram à conclusão é que, de fato, é possível que os odores tendam a ser processados de um modo não verbal dentro do nosso cérebro, ou seja, um modo direto, sem intermediação do córtex cerebral. E por isso são tão difíceis de serem capturados, de serem expressos através da linguagem. Aqui tem alguns termos olfativos incas. Então, por exemplo, mutkiri, cheirar alguma coisa, mukakuni, cheirar um cheiro bom, e asnakuni, cheirar um cheiro ruim. Então, essas informações são trazidas de maneira bastante abundante no livro. Em algum momento chega a ficar um pouco cansativo, mas é legal para a gente perceber. O recado do livro são dois, é isso que a gente vai perceber. Em primeiro lugar, não existe universalidade em termos do que se cheira, o que é um cheiro bom e o que é um cheiro ruim. Tudo isso depende da cultura. E mais do que depender da cultura, depende das relações de classe, de lutas de classe, de preconceitos que são alimentados dentro daquela cultura. E a outra coisa que a gente percebe ao ler esse livro é que a experiência do cheiro é uma experiência que, se para nós parece pobre no Ocidente, é porque a nós nos parece pobre, porque tem tribos no mundo que mostram que a experiência olfativa pode ser tão rica quanto a gente imagina que ela poderia ser num plano ideal, né? Aqui é a tribo Temiá, na Malásia. Eu trouxe isso aqui porque eu achei bastante interessante para vocês. Eles contam que eles acreditam que o cheiro de uma pessoa reside na lombar dela. Então, quando uma pessoa passa atrás de você, para evitar que o seu cheiro seja, digamos assim, atacado por uma outra pessoa, já que ela está passando nas suas costas, a pessoa tem que passar, e com uma regra de etiqueta, ela tem que passar falando assim: cheiro, cheiro, cheiro, ou seja, o odor dela está passando atrás do seu odor. E aí a pessoa tem como não ser pega desprevenida para que a pessoa roube o cheiro dela que está preso dentro da lombar, né? E existem alguns tabus que são que existem dentro dessas sociedades tribais. Por exemplo, uma pessoa de uma tribo não pode casar com outra que tem o mesmo cheiro. E, via de regra, isso está relacionado a tabu do incesto e por aí afora, né? Existem essas associações também. Aqui é uma outra tribo das Ilhas Andaman, na Índia, a tribo Ongi. O que é interessante nisso é que eles dizem que o cheiro vivifica todo o mundo orgânico. Então, eles dizem que existe um cheiro que dá vida a tudo que existe, inclusive as árvores frutíferas. E quando essas árvores amadurecem, eles gostam de queimar incenso embaixo dessas árvores, que é para devolver um pouco do cheiro para elas em forma de gratidão, né? Então, a lua, ela seria... A lua foge do sol, porque o sol ele tem a capacidade de atrair cheiros que são ruins. E o homem é filho do sol, porque o homem também tem um cheiro ruim. Afinal, ele adoece, morre. Quando ele morre, ele cheira ruim e tudo mais, né? Aqui já é uma tribo de Mali, os Dogon. Para eles, cheiro e som são análogos, porque os dois se transportam pelo ar. Então, eles dizem que quem fala bem, na verdade, tem um belo aroma, e quem fala mal tem um aroma ruim. E uma coisa que é feita nessa tribo, quando uma criança do sexo feminino não consegue articular as palavras direito, o que eles fazem é perfurar as narinas da menina, para que o ar comece a passar direito pelo nariz dela. Porque eles dizem que se você tem problema de fala, é porque o ar não está passando direito no seu nariz, né? Tem alguma coisa a ver, mas talvez não desse jeito, pelo que a gente entende na ciência hoje, né? O livro também fala das correspondências chinesas, teorias do ciclo, dos cinco elementos e a ordem de produção mútua, mostrando que, só para a gente não esquecer, né, que tá, às vezes essas coisas estão aqui do nosso lado, a gente esquece também. Então, cada elemento na teoria dos cinco elementos chinesa tem a sua correspondência em termos de odor, né? E quando nós chegamos no capítulo 4, o livro começa a falar sobre os ritos do cheiro. Basicamente, ritos de atração, acasalamento, ritos de passagem, ritos de repulsão para você afastar alguma coisa e ritos de união e integração dentro de uma tribo. No hinduísmo, ele fala de um rei que se perfumava com jasmim. E aí a gente acha que cheiro bom é só cheiro de flor, mas o livro traz alguns exemplos chocantes para nós, como por exemplo os dessaneks, que para eles o cheiro mais atraente que possa existir para uma pessoa é o esterco de gado. Então as mulheres, elas se lambuzam de esterco de gado, os homens se lambuzam de esterco de gado quando vão fazer a corte. Os Dogon, em Mali, eles fritam a cebola na manteiga e passam essa cebola no corpo. É o aroma mais sedutor que eles têm para fazer um rito de amor. E os Nauru, do sul do Pacífico, esse sim, acho que já usam um cheiro que está mais para o nosso gosto ocidental, eles bebem leite de coco, porque eles dizem que os cheiros não vêm de fora para dentro, mas tem que ser produzido sempre de dentro para fora do corpo, né? E tomar o leite de coco faz com que o teu corpo fique muito mais fragrante e aumenta a sua atração pessoal. Nos Emirados Árabes Unidos, vocês conhecem, né? Abu Dhabi, Dubai, essa coisa toda, existe um extenso código olfativo. Essa pesquisa foi feita em 1994, mas até hoje a gente imagina que seja dessa maneira. Então, existem vários rituais com perfumes. As mulheres, elas só podem se perfumar na presença de outras mulheres, nunca em público. Aliás, é um dos países onde mais se vende perfume no mundo, só que os perfumes lá são um pouco diferentes daqui, porque elas preferem muito mais os perfumes com base oleosa do que os perfumes com base alcoólica. E um dos rituais que mais chama atenção na descrição do livro são os rituais de visita. Então, quando a pessoa vai embora de casa, vai embora da casa da pessoa que ela está visitando, a dona da casa chega com uma sacolinha lá, com uma caixinha cheia de perfumes, e oferece os perfumes. E as mulheres usam esses perfumes. Assim, os homens usam os deles, as mulheres usam delas, em ambientes separados. E a significação disso é que se antes cada um entrou com seu próprio cheiro, no momento em que sai, todos estão partilhando o cheiro da anfitriã, dizendo que agora eles são um único corpo social, né? Então, em vez de vocês oferecerem cafezinho para a próxima visita que for na casa de vocês, vocês oferecem lá os seus óleos essenciais, os seus melhores perfumes, né? É um troço simpático. No Marrocos, na África, Se acredita que os espíritos malignos, que são chamados de djinns, lembram de djinn, é um gênio, como é que é aquele negócio, a lâmpada mágica, né? Eles se alimentam de mau cheiro. Então, existe um tabu no Marrocos, que é você soltar pum em público, porque diz que quando você solta pum em público, você está atraindo espíritos malignos para aquele local do pum. Em mesquita, dizem que se você soltar um pum, você pode até ficar cego. E quando se solta um pum, se joga um monte de pedrinha em cima do local onde você teria soltado o pum, que é para aprisionar esse djinn. E aí as pessoas vão e cospem ainda, que é para ver se conseguem capturar ele, de maneira que ele não ofereça nenhum tipo de prejuízo à saúde das pessoas. Essa tribo, chamada Tzotzil, no México, eles têm vários sacrários aromáticos, ou seja, oferendas que eles oferecem aos deuses, mas principalmente o cigarro dos deuses, que é uma coisa que eles fumam em oferenda aos deuses, né? E quando os bebês nascem, eles precisam ser socializados no cheiro da vida, então eles são fumigados em lareiras durante nas primeiras semanas de vida, até que eles adquiram conhecimento do cheiro do local onde eles vão estar vivendo, né? Que mais aqui? Ah, desculpa, essa tribo aqui anterior, que é dos Tzotzil, eles queimam o cigarro para conversar com os deuses e eles se denominam como povo da folha, pelo fato de eles terem preferências por odores, e eles ensinam canções mágicas, e eles acreditam que essas canções mágicas são aromas em forma de música que viajam e penetram no seu nariz, fazendo com que você adquira determinados estados de consciência, né? E essa tribo seguinte aqui, que são os Moluco, que socializam a criança recém-nascida através do cheiro, né? Fumigando ela dentro de uma lareira. A gente já tá indo, tá? Já tô acabando aqui os slides já. Bem, com relação à menstruação, tem uma série de exemplos que são dados dentro do livro. Para os Suás, que é uma tribo de Papua Nova Guiné, eles acham que os cheiros determinam o gênero, e se vocês derem uma googada em gênero, Ruas People, aparece uma infinidade de pesquisas, porque lá o gênero masculino e feminino não é determinado pela anatomia, pelo sexo, né, pela presença de pênis ou vagina, mas pelo cheiro. Então, se você tem uma pessoa que nasce como mulher, e ela começa a sentir cheiros masculinos, ela vira um homem naquela sociedade. É bastante interessante. Os pororós acreditam que o cheiro da menstruação é contaminante. E aqui tem aqueles dois exemplos que eu falei para vocês, onde o cheiro da menstruação é bom. No caso, a tribo de Sanek na Etiópia, que diz que a menstruação não tem nenhum cheiro particular e é chamado de chuva da mulher. Eu achei o termo muito bonito. E os Onguins, em que eles acreditam que a menstruação é uma aptidão que a mulher tem para controlar a quantidade de cheiro no corpo. Sendo isso muito importante, porque eles acreditam que todo mundo nasce com uma cota de cheiro, e à medida que essa cota vai diminuindo, a pessoa pode morrer, mas se a cota aumentar muito, a pessoa morre também. Então, a mulher, ela tem esse mecanismo natural da menstruação para equilibrar essa cota de cheiro no corpo dela, ao passo que os homens têm que se submeter a determinados rituais para poder se esvaziar ou se encher de cheiro ao longo da sua vida. E com relação à caça e à agricultura, os cheiros todos são utilizados. Na agricultura, os Wamira de Papua Nova Guiné acreditam que o inhame não gosta de determinados cheiros, portanto, as plantas que cheiram a coisas que o inhame não gosta, nunca são plantadas em volta. Nas ilhas Trobian, se acredita que os carás são hipersensíveis ao cheiro. Em Batek, na Malásia, a tribo Batek, tem canções da fruta, que são canções que eles cantam para a fruta, para ela poder ficar mais aromática. E os Dessanos acreditam que caçar é se perfumar. Então, ele se perfuma inteirinho para poder atrair ou repelir os animais dentro da floresta. E o verbo que eles utilizam para caçar é exatamente o mesmo verbo que eles utilizam para fazer amor. Então, é outro rito que dentro dos Tessanas também é bastante precedido de rituais de perfumação, né? E os rituais para combater doenças, que são os olfativos terapêuticos, a tribo da Amazônia peruana Shipibo Conibos tem canções aromáticas que penetram pelas narinas para poder dar conta dos doentes. E os Hausas, na Nigéria, Eles acreditam que as bruxas penetram na alma através do nariz. E se a bruxa penetrou no nariz, a maneira evidente de você expulsar ela é espirrando. Então, as plantas que são dadas são plantas para provocar espirro nas pessoas, né? Os odores fúnebres, que são os odores de morte, a tribo Batek, eles penduram os mortos em árvores e acendem um incenso embaixo deles, porque eles acham que se ele já está acima do chão, a hora que a alma percebe a fumaça, tem mais chance de ir junto, né, a alma para o céu. Nos Emirados Árabes é proibido o uso de perfumes durante um velório, porque só se perfuma o falecido, né, a pessoa que está sendo velada, o morto, porque eles acham que os deuses, os anjos, precisam perceber o cheiro para carregar aquela alma. Então, se a audiência, né, os parentes estiverem cheirosos, pode ser que os anjos se confundam e não levem a alma do falecido. Para os onguis, o cheiro mora no osso, então quando os mortos são enterrados, depois de um tempo o cadáver é exumado para eles recolherem os ossos, de maneira a ficar com um pouco da alma do falecido dentro da família. E na Nova Irlanda, que é uma cidade, uma tribo, uma região da Papua Nova Guiné, as estátuas são feitas para se capturar o odor do falecido. Então, o falecido morre, imediatamente a família começa a construir uma estátua para onde esse odor migra. E essa estátua depois ela deixa, ela acaba sendo desmantelada naturalmente através do tempo, que são estátuas feitas de barro ou então estátuas feitas de folhas e tudo mais. Essa estátua ela se desfaz naturalmente com o tempo, de maneira que o odor possa também ele se desfazer de uma maneira mais natural, permitindo uma boa ascensão da alma para o céu, né? Gente, eu não estou nem lendo os e-mails de vocês, aguenta aí que eu já estou terminando. Aí, os cheiros em sonhos e visões. Na Papua Nova Guiné, para a tribo Meda, a palavra para sonho é cheiro. Os onguis, eles acreditam que quando a gente sonha, é o momento em que o nosso espírito sai para coletar o cheiro que a gente deixou perdido nos lugares que a gente esteve durante o dia. E os dasanas precedem o ritual da ayahuasca com a fumaça aromática, né? E, finalmente, com relação à modernidade, o livro vai falar sobre as relações entre odor e poder, a política dos cheiros, mostrando que a questão que se impõe na atualidade é nós vivemos uma neutralidade olfativa, isso é fato, né? Porque os ambientes são inodoros. Mas será que nós temos liberdade de cheiro? Né? A vida ela está sendo frequentemente desodorizada. Mas aí sempre surgem aqueles odores de fábricas, odores de pessoas que estão na rua, de mendigos, às vezes as pessoas que saem muito perfumadas. Então é como se as pessoas quisessem ter liberdade de cheiro, mas todo mundo questiona se essa liberdade de cheiro é permitida, uma vez que o que se quer é uma neutralidade olfativa no ambiente, né? Frequentemente o que está em questão é o cheiro das classes inferiores, porque as classes inferiores fazem um trabalho mais braçal, que evidentemente cheira suor, sendo que o almejado numa sociedade olfativa é você sair do mau cheiro para o cheiro de um executivo, que está sempre no escritório fazendo uma função que não produz suor, né? E quando a gente pensa em poluição na modernidade, a gente pensa sempre em mau cheiro, e aí é uma coisa muito esquizofrênica, porque dentro de casa se combate o mau cheiro, então se coloca esse monte de Glade perfumado nos ambientes, se busca moléculas antagonistas, que são moléculas que são capazes de cortar a percepção de qualquer tipo de odor que a gente tenha no ambiente, mas quando a gente vai para ambientes extremamente poluídos, aqui eu peguei Volta Redonda com a CSN encravada na cidade para vocês, aí a gente vive um status quo olfativo, porque todo mundo acha que é uma coisa que tem que acontecer. Se você está numa zona industrial, a zona industrial é fedida. Se você está no campo, o campo cheira esterco de gado. Enfim, são cheiros que você suporta porque é assim que as coisas são, né? E tem um capítulo no livro especial para falar sobre o nazismo. uma citação que eu achei muito interessante, falando que por conta dos campos de concentração e aqueles corpos de judeus todos incinerados, eles diziam que se os nazistas conseguiram, com as suas altas muralhas, né, silenciar o som e tapar a visão das crueldades que estavam acontecendo lá dentro, o cheiro desses corpos incinerados era uma coisa que não conseguia ser escondida. Então, a verdade olfativa do nazismo é uma coisa que todo mundo conhecia, né? Com relação às utopias aromáticas, o ideal da nossa sociedade seria o ideal do cinema, em que você só tem o áudio e o som. Agora a gente tem o cinema com as salas 4Ds que soltam cheirinho na poltrona, mas os cheiros sempre têm que ser controlados, e parece que esse é o ideal da nossa sociedade, que o cheiro, se houver, é um cheiro controlado, né? E depois, o último capítulo do livro fala sobre o aroma da mercadoria, que é bastante interessante, porque eles citam um ensaio feito por esse sociólogo, Alan Tomlinson, dizendo que a gente não compra produto, a gente compra, na verdade, uma fantasia, né, um estilo de vida. A gente compra as coisas não porque pela função dela, mas pelo que ela propõe. E dizendo que hoje em dia o odor natural ele é estigmatizado e o odor artificial é desejado. Então, o odor da axila suada não é desejada, mas o odor artificial de um desodorante é até desejado, né? O seu aroma natural não é desejado mais. O aroma que você veste no seu corpo, esse sim é desejado. E a IFF, que é uma das 5 maiores indústrias de fragrância no mundo, fez uma pesquisa e constatou que quanto mais pobre e desnutrida for uma população, mais ela gasta com cosméticos, com o que ela chama de cheiro de prosperidade, né? E aqui vocês estão vendo a lojinha da Avon em Serra Pelada. E eles terminam o livro dizendo se o olfato seria o sentido da pós-modernidade. Porque enquanto a visão traz para nós um mundo panorâmico, analítico, linear, o olfato nos traz um mundo pessoal, multidirecional, efêmero, né? Em que a experiência pessoal está fragmentada. Então, esse seria o sentido da pós-modernidade. E explica dois cases que eu acho absolutamente encantadores em termos de marketing, que seria o da Listerine e do sabonete Lifebuoy. O Listerine, em 1870, ele era um antisséptico utilizado em hospitais. Em determinado momento, foi feita uma campanha dizendo que se você quer namorar e o seu bafo está ruim, use Listerine. Então, todo mundo começou a comprar Listerine. Eles disseram que você conseguiria disfarçar o seu mau hálito através do Listerine. E quando a campanha foi ao ar durante a depressão, em 1929, disse que se você quisesse conseguir um emprego, você deveria usar Listerine, porque de repente você foi mandado embora por conta do seu mau hálito e não por conta do seu desempenho. E o Listerine se tornou o campeão de venda número 1 na categoria de enxugatórios bucais. E no caso do Lifebuoy, a mesma situação. Aqui está a propaganda que deu origem à palavra CC no Brasil, né? Foi essa campanha do sabonete Lifebuoy. Nada de CC comigo. O Lifebuoy também foi vendido como sabonete que afastaria o mau odor da pele. Então, são dois casos que fizeram com que o aroma artificial fosse desejado dentro da mídia. E com relação à publicidade de perfumes, essa publicidade começou a ser cada vez mais de fantasia, cada vez menos dependente do cheiro do perfume que estava sendo vendido. Então, em 1857, a Musk Cologne da Harrison's trazia como estampa dois veados almiscareiros, né, que fazem referência ao Musk. Já em 1986, o mesmo perfume almiscarado, que é o Wild Musk da Coty, já traz uma mulher arrancando a blusa do cara. Ou seja, nenhuma mais referência é feita ao aroma, mesmo porque hoje em dia, se o perfume começa a fazer referência ao cheiro dele, as pessoas simplesmente não vão entender, porque ninguém consegue associar o cheiro das coisas com a palavra a que ela se refere, né? Se surgiu a indústria do cheiro, junto com a aromacologia, colocando pesquisa para vender os cheiros. Então, uma pesquisa conhecida do The Sense of Smell Institute foi feita para o sabonete, para o detergente Joy. Então, se pegou o mesmo detergente, um tinha cheiro de limão e o outro não tinha cheiro de limão. E no teste das pessoas, elas disseram que o sabonete que cheirava limão desengordurava melhor, sendo que era exatamente a mesma fórmula química, né? E um shampoo também foi testado por esse mesmo instituto, era a mesma fórmula química, e um que não tinha cheiro e o outro que tinha cheiro, o que tinha cheiro todo mundo disse que tinha mais espuma e que deixava o cabelo muito mais brilhante. Para dizer que hoje os cheiros eles são acrescentados ao produto, mas a mídia não quer que você entenda que esse cheiro é acrescentado. Ela quer que você entenda que esse cheiro de fato está trazendo uma propriedade inovadora para aquele produto, né? Porque o cheiro materializa para as pessoas essa propriedade que o produto tem, né? E hoje nós vivemos uma situação em que a gente tem o que se chama de sabores e cheiros de fantasia, que são cheiros que não existem na natureza, porque foram criados a partir de síntese em laboratório. A cromatografia gasosa faz com que a gente tem acesso a essa decodificação dos cheiros naturais. Então, o morango, a essência de morango hoje, para nós, está muito mais perto do que a gente imagina ser um morango, do que o próprio morango, até porque a gente tem muito mais experiência de comer coisas artificiais do que o morango, de fato. Isso é muito mais marcado nos Estados Unidos e na Europa, até do que no Brasil. E esse grupo de pesquisadores diz que vai chegar um momento em que nós não saberemos mais o que é o cheiro da fruta fresca, né? E se a gente cheirar a fruta fresca, a gente vai dizer que essa fruta não é real. E aí ele traz o exemplo da propaganda de 69 da Coca-Cola, que dizia: a Coca-Cola é a coisa real. E a única coisa que a Coca-Cola não é, é ser uma coisa real, porque o aroma é artificial, a bebida é artificial. Mas hoje a gente entende que tudo que é criado artificialmente é mais real do que a coisa que está presente na realidade, né? Uma pesquisa do The Sense of Smell descobriu que o aroma das crianças, que elas têm mais presente nessa época, no final dos anos, final do século XX, começo do século XXI, da infância delas, não era mais a mexerica que elas chupavam no pé, mas a massinha Play-Doh, né? Ou então o lápis Crayola. Ou seja, hoje nós sentimos muito mais os aromas da mercadoria do que os aromas das coisas que de fato existem, né? Então, seria isso aqui. Ok, gente? Terminou a palestra. Eu corri tanto que a gente ficou uns 15 minutos sem conexão, né? Mas agora terminou. Tá bom, deixa eu colocar a promoção do curso.